Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Na manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, começando mais uma edição do programa MPB Brasil. Muito obrigado pela sua sintonia. Bom fim de semana para você. Eu sou o DJ Fernandinho e agora a gente confere o melhor da música popular brasileira. Para abrir esse bloco, tem Ana Carolina e a música Pole Dance. Ela rebola, rebola, rebola. Ela quer dólar, quer dólar, quer dólar. Ela rebola, rebola, rebola. Oh, ela quer dólar, quer dólar, quer dólar. Moça do bem, cria os filhos com atenção. Não zoa com ninguém, só quer ganhar o pão. Da vila vim bem até chegar o calçadão. Porém, se pintar um alemão, amém. Ela rebola, rebola, rebola. Ela quer dólar, quer dólar, quer dólar. Ela rebola, rebola, rebola. Oh, ela quer dólar, quer dólar, quer dólar. Sabe entreter, tem troco pra cem. Bota pra ferver, não troca o nome de ninguém. Pra distrair, ela lê seu olhar de estilista. Certo, todo cabaré, homem e mulher, é muito mais do que bilíngue. Faz com a língua o que quiser. Nacional. Cantando

luta é diária, não dá pra vacilar. É a sua condição, não serve de desculpa. Felicidade é meta, e quem vai duvidar? É difícil acordar e ver que as notícias da televisão são de guerras humanas, de sofrimento, ódio, corrupção. Tanto absurdo, tanto abuso, que eu não sei, não consigo entender. E o final dessa história tão triste, realmente não dá pra saber. Com suas tramas vazias de idolatrias, feitas pra alienar. Manipula a verdade, a realidade é o preço a se pagar. Eu sei, não dá pra ser perfeito, mas dá pra ser feliz desse jeito. Na televisão, que esconde a formação, e o jogo de poder provoca todo mal. Eu sou guerreiro de fé, não vou desistir nessa batalha de ar. Da música brasileira, MPB Brasil. As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar. Meus olhos só verão que tudo poderá mudar. Eu voltei por entre as flores da estrada contar tudo que passei antes de te encontrar. Pego sua mão e peço pra me escutar. Seu olhar me diz que você quer me acompanhar. Eu voltei por entre as flores da estrada pra dizer que sem você não há mais nada.

se diz o que diz. MPB Brasil, o melhor da música nacional. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia pra ver Maria. A gente almoça e só se coce, se roça e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, o primeiro amor. Casa aberta, o pijama aberto, a família armadilha. A mesa posta de peixe deixa um cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Passarela como dança, balança, avança e recua. A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua. Disco dourada, da nada, agrada andar seminua e continua. Ai, a primeira dama, o primeiro dama. Tomou conta do caminho, mas na vida ou na morte não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas o vento levou os meus melhores amigos. Pesadelo em forma de desafio. Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nada. Mas eu mantenho a minha fé, a força tomou que me corrói. Da zona norte, zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum. Caminho pra voltar. Da zona norte à zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum. Caminho pra voltar. Unificar nossa voz. voltar. Eu vi tão distante uma luz mostrando o caminho pra casa. Branca como a neve, paraíso onde eu sei que emagrece, mas representa perigo. Tenho medo de dizer o que você não viu. Tenho medo, eu sei porque o que você sentiu. A saudade cresceu como planta, tomou conta do caminho. Mas na vida ou na morte, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mas o vento levou os meus melhores amigos. Pesadelo em forma de desafio. Mas o inimigo é algo que pode morar dentro de nós. Mas eu mantenho a minha fé, afasto o mal que me corrói. Da zona norte à zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Da zona norte à zona sul, qualquer lugar, lugar nenhum, caminho pra voltar. Programa MPB Brasil. Volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Última sequência do MPB Brasil desse fim de semana. A gente agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Vamos de Erasmo Carlos, Além do Horizonte. Tem também Lisa Ono, mais uma pra gente curtir. Thier, Nando Reis e Adriana Sanches. Possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente possa se deitar no campo, fazer amor na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar da liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale um paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Com requinte, MPB Brasil. Calça, colote, paletó, amor, fadinha. sempre trai, e às vezes traz um mal a mais. Ai, só me fez dilacerar ver tanta gente se entregar. Casacolote, paletó, almofadinha. Casacolote, paletó, almofadinha. Eu morri, me enterre na lapinha. Eu morri, me enterre na lapinha. Casacolote, paletó, almofadinha. Casacolote, paletó, almofadinha. Sai de mim, há tanto coração ruim. Ai, é tão desesperador o amor perder do desamor. Ai, tanto erro eu vi lá dentro, e como perdedor gritei que eu sou um homem só. Sem saber mudar, nunca mais vou lastimar. Deu um pedido só, último talvez, antes de partir. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Calça culote, paletó, almofadinha. Sacolote, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Sacolote, paletó, almofadinha. Sacolote, paletó, almofadinha. Adeus, Bahia, zum, zum, zum, cordão de ouro. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu. Pus meu relógio pra despertar. Se não tocou, é só problema meu. Nem sempre a gente acerta em tudo. E muitas vezes fala demais. Mesmo assim, se você me pedir, eu mudo. Ainda prometo um par de reais. Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu. Eu juro.

Eu vou mostrar pra vocês o se danço baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Eu vou dançar baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba, xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Oi, quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, dancei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso posso afirmar com muita convicção que sou doida pelo baião. Eu sou doida pelo baião. Eu sou doida pelo baião. Sou doida pelo baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança, como se dança o baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Esse é mais uma edição, né? Mais uma edição do MPB Brasil que fica por aqui. A gente agradece a sua sintonia, a sua audiência. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na sua emissora preferida. Um super beijo para você. A gente agradece mais uma vez a sua sintonia. E até semana que vem. Até lá. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.